Santana, Galeão, CLD 141, 5 horas em Colombia. Autorizado, SATS, via Índia, porta, postura no zero, pronto, que legal, no zero, 12, Xenia 6251. 612 pela Índia, reporte quando pronto, Xenia 6251. Alô, 7262, agora padrão do emprego. 4.4, controle 1, 9.8. 19.8, boa, Xanel 62, segundo. Salvador, bom dia, Xanel 62, segundo, saída da Elmo. Também se encontra um dia contato radar, fuso até o nível 3, 360, direto Lida. Direto Lida, só de manter 360, Xanel 62, segundo. Autorizada pela IMS e repasse estabilidade. Vai, repasse estabilidade. Obrigado. Salvador, bom dia. Aqui é o avião da Alfa Vitor Uniforme, parte 3. Alfa Vitor Uniforme, sim. Vitor Uniforme, solicita autorização de rebote do parte 3 para o parte principal, posição número 5. Alfa Vitor Uniforme, autorizado, rebote do parte 3. Positivo, obrigado. Tendo rebote e mantendo a escuta até o tempo. Romeu 251, eu chamo o centro de Recife, última uma. Pode confirmar, pode chamar a 6251. Posso completar na torre, visual. Correndo no 895, Superão. Superão, então você é preto. Torre de Salvador, Sideral 9972. Sideral 9972, já pode checar. É pra parede. A utilização de reboque da ponte 2 para a posição remota 14, já contactado com a Israel. Se o Mike está presente no início do reboque, até o segundo reboque no ingressando quase 0.05, sete passagem ao mesmo e após continue a ponta no tempo. Positivo. Geral 992-1-0-4-0-9-3-7-2, costume bem. Organizado 990-9972. Salvador, aqui é o aviante Alfa-Vitor Uniforme, já estacionado na posição principal, obrigado, bom dia. Bom dia. Corpo Tango Juliette, sentido autorização de reboque, página 3, posição Lima. parte principal, o Kilo número 2. Via Alfa Kilo 043, esperar o número 2. Taxiando para Paquiano 043P4. Positivo, senhor, tem uma sua disputa. Firmando qual posição de 543? 1 no Lima. Autorizado reboque, volta no térmico. Volta no Gilete. Ok, senhor, reportarei o término do reboque. Mike, 500 Lu, parqueado na posição número 14, remota, faixa principal, bom dia, obrigado. Bom dia. autorizado a Galeão, nível de voo 3620, decolando já 10, curva direita da Euleda Irumi. Apenas número 857 até Moço. Frequência do controle Salvador 20 de cima 8 e o código de transporte 5071. Voo 9000. Simano 5071 no transporte 4 Fusco. 5071, Chamarago 190. Bom dia. Bom dia, senhor. Identificação autorizada, chegada a Golfo, desça para o nível 050. Identificou, ponto 050, vou na 040. Salvador 225, bom dia, está acordado na hora, agora 64 mil, vou na 10 de Salvador. Ela traz de volta para o seu carro, se ela é bom, se eu posso me dar dúvida. Ana 225, busca para o nível de voo 060, velocidade 2309. Cinco desce para 2010 nas últimas 02, autorizado a assinar o IMS na contabilidade. 2010 na contabilidade, na 10 a 20 padrão. Comando 25, 274-410, ajuste no 03. Para 4-10, estado agora 3-3-7-6-2. Para 4-0, informa a mais de Charlie, eu vou fazer com o para 2-1. Cuidado 2-10, está livre, MS, reporte estabilizado, gol 9-0-4-0. Continue no MS, reporte estabilizado, gol 9-0-4-0. Estabilizou 3-5-7. 5-7, 0225, redução para 2009, para 2010, está ligando o S, reporte estabilizado. Sim, reduzido para 2109, 2895, Xenia 6285. 6895, Xenia 6285, bom dia, Xenia 6285. Alfa, Juliette.